Começa agora, na frequência de seu rádio. Piratininga, a dona da noite. Um programa com as coisas de nossa gente. A boa música sertaneja e os sucessos do momento. E para comunicar, aí está Navegante. Agora. Boa noite, Francisca, aqui no centro da cidade. A garotinha ligou pra mim e falou: manda um Tédio Navegante. Manda uma música para o Wilson. Alô, Wilson. Alô, Valdeci. Um abraço, garotinho, e segura essa que vai de bandeja pra você. As graciosas irmãs Freitas. Pobre menino rico. Do satélite de São José dos Campos, pessoal de Jacareí, Mobiciclo é a loja do ciclista, lá na Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. Mobiciclo, lá eles fazem pinturas, soldas, lá tem acessórios e peças. O serviço é autorizado do Monarque. Mobiciclo, Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. E lá em Jacareí, Rua Barão de Jacareí, 517, com o telefone 51293. Mobiciclo, lá em Jacareí. E Mobiciclo aqui no satélite em São José dos Campos. Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. José Renato da Vila Tesouro, boa noite, garotinho. Ele mora na rua Joaquim Bagunha Maldo, 132, manda para Isabel. Neísa, alô Neísa, ô Neísa no intervalo. Um abração em você, tá bom, Neísa? Um abração, tá? Muito obrigado pela grande audiência. Francisca, alô Francisca do Centro, alô senhor Pereira, alô Luizinho, um abraço. Segura essa aqui de bandeja para você. Sucesso absoluto de Lio e Léo. O IP e o prisioneiro. Música. abandonado nessa cela fria. No segundo andar da penitenciária, lá na rua eu vi. Vicente, um abração, confira comigo, hora certa, garotinho, 21:12. Alô, meu amiguinho, meu irmãozinho, você que está precisando comprar um carro, trocar de carro, vender seu carro é muito fácil. Tony Veículos, duas lojas para você fazer grandes negócios. Tony Veículos 1, fica lá na rua Dozano e Ricardo, 234, com os telefones 21517 e 229563. E a Tony Veículos 2, Avenida Madre Tereza, 489, com os telefones 21574 e 214467. Tony Veículos 1, você fala com o Tony, e na Tony Veículos 2, com o danadão do Joaquim Maia. Já vem o tempo do vovô, o gosto pelo vaquejar, desejo de ouvir de sangue. Daqui a pouco tem meu irmãozinho Lázaro no seu rádio. Ele entra para comandar o musical evangélico Shalom. Enquanto isso, vocês não vão navegando aí com o Mano Velho Navegante, com a Piratininga, dona da noite. Cíntia do Vale dos Pinheiros, boa noite. Alô, Cida, Cida da Vila Nhembi. E o telefone não para, ela manda para o João. Alô, José Borges, meu Mano Velho, um abraço. Dona Iraci, segura que é para vocês de bandeja. Luzia do Jardim Ismene, um abração. Fio de cabelo nas vozes lindas de Chitãozinho e Chororó. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar.

Muito obrigado a você que me ajudou a produzir esse programa. Eu tenho esperança muito grande de que amanhã, se Deus quiser, eu possa contar com vocês novamente. Não desligue não, porque vem aí meu irmãozinho Lázaro para comandar o musical evangélico Shalom. Meu irmãozinho José de Oliveira, um abraço para você. Dona Maria Luísa, boa noite. Peça minha mãe, boa noite, meus irmãos. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Tchau!